Uma boa noite a todos. Boa noite. Que maravilha, um feliz sábado a todos. É muito bom estar com vocês. Essa semana nós conversamos sobre ter uma experiência com Jesus. E hoje o título da minha mensagem é Jesus e a Escritura. Abre a Bíblia em João capítulo 19, versos 28 a 30. Ontem nós estudamos o capítulo 11 de João, hoje nós pulamos lá para o capítulo 19. Vocês sabem que, em especial, João, do capítulo 13 até o capítulo 17, é uma das porções mais importantes da Bíblia. Eu gostaria de estudar todos esses capítulos com vocês, mas sabe que a gente tem pouco tempo. Então a gente vai pular esses capítulos e vamos direto para o momento final da vida de Jesus neste mundo. E assim, com a Bíblia aberta, então vamos orar para que Deus fale ao nosso coração essa noite. Papai do céu, querido e eterno, em nome de Jesus, fala ao nosso coração nesta noite, Pai. Nos ensina a entender a Tua verdade, a colocá-la em prática na nossa vida e a sempre termos a Cristo diante de nós como nosso Senhor e Salvador. Dá-nos a Tua paz e a Tua graça em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz assim, João 19, a partir do verso 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. O texto que a gente leu hoje começa com uma partícula referente ao tempo. Depois. Depois do quê? Sabe que o Evangelho de João retrata Jesus tendo não simplesmente uma origem na eternidade, mas uma origem eterna, o que é diferente. Sabe que dentro da discussão da teologia, e essa semana eu fugi um pouquinho da teologia, o meu propósito não é discutir teologia, pelo menos não foi esse essa semana, mas dentro do mundo da teologia tem toda a discussão sobre a pessoa de Cristo, que a gente chama de cristologia. E algumas pessoas dizem que Jesus Cristo é o Deus Filho, ou é o Filho de Deus, que foi criado na eternidade pelo Pai. Não. Não é isso que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Jesus não foi criado na eternidade. Jesus é eterno. É diferente. E a identidade de Jesus é o Verbo que estava com Deus e Ele mesmo era Deus. João 1, verso 1. Essa é a identidade de Jesus. Depois disso, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne. Então a primeira coisa é que Deus, para alcançar o homem, para salvar o homem, Ele se encarna no meio dos homens. E depois disso? Depois disso Ele passa por volta de 9 meses dentro do ventre da mulher virgem. Depois disso Ele nasce. Depois disso, Ele vive uma vida de 30 anos numa relativa obscuridade. Jesus viveu a vida da família, foi obediente ao pai e à mãe, foi adolescente, foi jovem, se tornou adulto. E a Bíblia diz: tentado como nós em todas as coisas, mas sem pecado. Hebreus 4, verso 15. Tentações como a de todos nós, mas sem pecado. De fato, para nós, é praticamente impossível imaginar o que significa um ser humano sem pecado. Porque todos os seres humanos que nós conhecemos são pecadores. O nível da alegria de um ser humano sem pecado é um nível de alegria que nenhum de nós conhece. Já pensou que prazer estar na presença de alguém perfeitamente alegre E por vezes esse é um quadro diferente do que a gente imagina sobre Jesus, né? Não sei por que as pessoas imaginam Jesus uma pessoa absolutamente séria, circunspecta, inclusive talvez assim séria, nervosa, brava, assim, fechada. Jesus Cristo foi a pessoa mais feliz do mundo, sem pecado. Perfeita felicidade, perfeito amor, perfeita paz, perfeita confiança, perfeita relação com Deus. Ser maravilhoso. 30 anos da sua vida. A partir daí, João Batista começa a pregar: se arrependam dos seus pecados, o Senhor está vindo. Há uma comoção entre os judeus, muitos vão, são batizados, etc. E um dia João Batista está batizando, e quem vai lá ser batizado? Jesus Cristo. E Jesus vai, ninguém conhece ele, mas João Batista o conhece. João Batista diz para ele assim: peraí, Jesus, sou eu que preciso ser batizado por você e você vem a mim? Jesus responde, né? João, me batiza. Cumpre-nos assim fazer toda a justiça. Aquele que é sem pecado é batizado, e quando sai da água desce o Espírito Santo e vem uma voz do céu: esse é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. O Deus que não tem prazer no pecado, tem prazer em Jesus. Já pensou? A partir daí, em pouco mais de 3 anos, não mais do que isso, Jesus vai rachar a história desse mundo, sendo uma pessoa, da nossa perspectiva, pobre e não bonita. A Bíblia diz que Jesus não tinha beleza que nos atraísse. Uma pessoa absolutamente simples. A vida dos pobres. E esse homem, unicamente por meio da verdade do amor, do poder do amor, vai rachar a história de um mundo de pecado, que não valoriza o amor de fato, o amor verdadeiro. Jesus vai fazer isso, curando, ensinando, pregando, expulsando demônios, ressuscitando mortos, multiplicando pães, transformando água em vinho, andando sobre as águas, mandando a tempestade dar um tempo, né? Interessante, né? Tempestade acabando o mundo, Jesus diz assim: tempestade? Alguém imagina um ser humano assim? Esse é Jesus. Só que a gente pensa que esse homem, ele vai ser o mais louvado e honrado e glorificado da face da terra, né? Ele te dá comida sem você precisar trabalhar. Tua mãe está com câncer terminal, ele vai lá e cura sua mãe. Seu irmão morreu faz 4 dias, ele ressuscita o morto. Esse homem está no topo do mundo. Esse homem tem que ser o próximo Barack Obama, né? Tem que estar no topo do poder do mundo. A história é diferente. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. E ao invés de glória, sabe qual é o grito? Crucifica. Não dá para entender. O pecado não se entende. A música diz, né? Pecado se paga, e ele pagou por mim, e por você, e por todos nós. Depois da sua encarnação, depois da sua vida sem pecado, depois do seu ministério perfeito, depois da experiência no jardim de Getsêmani, depois da tortura e depois a cruz. E João fala uma coisa interessante: vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura. A palavra de Deus é central para Jesus. Jesus respeita o que a palavra de Deus diz. Toda a vida dele foi vivida em cumprimento do que a palavra de Deus diz. Em outro ponto do Evangelho de João, Jesus fala: a Escritura não pode falhar. João 10, verso 35. E eu queria conduzir vocês para o Antigo Testamento. Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, verso 15. Esse texto é fundamental, interessantíssimo e importante. E alguns chamam esse texto de a primeira pregação do Evangelho na face desta terra. O contexto desse texto é assim: Deus cria o mundo em 6 dias, descansa no sétimo. No sexto dia ele cria um casal de seres humanos sem pecado, imortais, perfeitos, revestido de luz, glória, amor, só que também dotados de liberdade. Deus diz que eles podem fazer tudo o que eles quiserem, menos uma coisa, e nessa uma coisa o diabo seduz, o diabo engana, e o ser humano peca. A partir do ser humano pecar, ele é expulso do Jardim do Éden, não lhe é permitido comer da árvore da vida para que ele não viva eternamente sendo pecador. E a gente conversou um pouco sobre isso essa semana. Você já imaginou o câncer eterno? Você já imaginou a AIDS eterna? Você já imaginou a violência eterna? Você já imaginou a cruz eterna? Se você acha que esse mundo é uma maldição, imagina esse outro. Deus não permite, Deus expulsa o homem do Jardim do Éden, mas Deus dá uma promessa, em Gênesis 3, verso 15. E Deus fala assim para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essas palavras são direcionadas por Deus à serpente. Deus fala assim para o diabo: eu vou colocar inimizade entre você, o descendente. Interessante isso. Paulo vai usar essa palavra, esse argumento, dizer assim: olha, quando Deus falou lá no começo da história o seu descendente, essa palavra estava no singular. E sabe o que essa palavra singular significava? Uma pessoa. E sabe quem é essa uma pessoa? Jesus Cristo. Paulo cria um argumento teológico baseado em uma palavra no singular, para ver como que a palavra de Deus é específica. Cada letra, cada vírgula é importante. O argumento todo está construído no seguinte: a palavra não é plural, ela é singular. Ela não tem um S, falta o S. É importante tudo que Deus diz, nos mínimos detalhes. Jesus vai dizer assim: não penseis que eu vim abolir a lei, vim cumprir. Até que a lei se cumpra, não passará o quê? Uma vírgula, um ponto da palavra de Deus. Aí você percebe a importância dessa palavra. Gênesis 3,15 fala do descendente da mulher. Nessa luta entre a serpente, que é o diabo, e esse descendente da mulher, que é Cristo, iria acontecer duas coisas interessantes. A serpente vai ferir o calcanhar. Existe uma expressão muito famosa, né? O calcanhar de Aquiles. Foi pego pelo calcanhar, o que que acontece com ele? Ele tomba, ele cai. Pegou no calcanhar. Sustentação. Nosso corpo inteiro está sustentado no calcanhar. Não tiver o calcanhar, cai para trás. Na luta com a serpente, o que que vai acontecer com o descendente? Ele vai tombar, ele vai cair. Talvez aqueles que viram, né, o filme do Mel Gibson, né, das partes mais tristes, é Jesus carregando a cruz e caindo. Imagina a mãe dele vendo aquilo e etc. Só que é interessante, né? Aparentemente ele perde a briga, né? Ele tomba, ele cai. Só que a Bíblia diz: esse que vai cair, ele vai esmagar a cabeça da serpente. Inclusive, alguém pode dizer que nessa mesma atitude de cair é que ele esmaga a cabeça da serpente. É nessa atitude. E vocês lembram que no sábado passado eu coloquei uma questão para vocês, né? Deus sabe tudo que vai acontecer, por que que ele permite? E a gente vai responder um pouquinho mais para frente essa pergunta, mas o diabo queria fazer com Jesus aquilo mesmo que ele tentou fazer com Jó. Lembra que Jó era fiel a Deus? Aí o diabo vai lá nas cortes celestiais e diz assim: a Jó é fiel a você, porque você dá tudo para ele? Dá dinheiro para ele, dá família para ele, dá carro para ele, dá casa para ele. Ah, qualquer um é fiel a você assim. Tira as coisas dele para você ver. Aí Deus fala: então vai, tira as coisas dele. O diabo vai lá, destrói tudo na vida de Jó, mas não encosta nele. Aí a Bíblia diz assim: e nisso Jó não pecou e não atribuiu a Deus mal nenhum. Aí o diabo fica pressionado, né? Não, Deus, mas é o seguinte, ó, pele por pele, olho por olho, dente por dente, encosta nele e você vai ver se ele não blasfema na tua cara. É, encosta nele. Ficou todo cheio de doença, uma situação horrorosa ficou Jó. E a Bíblia diz: e nisso Jó não pecou, não atribuiu a Deus mal nenhum, adorou ao Senhor. Qual que é o objetivo do diabo com Jó? Machucar tanto ele, até que ele diga assim: eu odeio Deus, até que ele peque. Mas Jó não cai na cilada. Mas diferentemente de Jesus, Jó é um pecador. No fim do livro ele se retrata, né? Me abomino e me arrependo, falei de coisas maiores do que eu sabia. E ele se arrepende diante de Deus. Agora, Jesus não tem pecado. E a ideia do diabo é fazer o quê? Eu vou bater tanto, tanto, que uma hora ele não vai aguentar. Ele não vai confiar no Pai, ele não vai amar o Pai. Ele vai ter dúvida, ele vai ter medo, ele vai transgredir, ele vai pecar. E Satanás bate em Jesus através de toda a situação da forma mais forte possível. Mas quanto mais ele bate, mais Jesus perdoa. Quanto mais ele tortura, mais Jesus ama. Vocês estão entendendo a diferença entre um e outro? E o diabo faz a coisa mais horrorosa do mundo, e Jesus revela o amor mais maravilhoso do mundo. O amor de Jesus Cristo venceu todas as coisas. Não teve nada que o amor dele não venceu. E por esse amor, Jesus destruiu a cabeça de Satanás. Satanás está desmascarado. Ele não é bom, ele não é justo. O pecado não é bom, o pecado não é justo. É assim que Jesus revela isso para o mundo inteiro, para o universo inteiro. Lembra, né? João fala: vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Primeira coisa, a Escritura já predizia a vinda desse descendente, que é Cristo. Mas tem uma outra coisa que a Escritura já predizia: a morte do Cordeiro. Abre a Bíblia aí em Êxodo capítulo 12, verso 46, e aí tem uma informação muito interessante. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, depois de Gênesis, bem pertinho aí, bem no comecinho da Bíblia. E aqui tem uma informação que eu acho muito interessante, que passa desapercebida no relato da Páscoa. O contexto aqui é: Israel estava lá no Egito, Deus manda um monte de praga, e o faraó diz que vai livrar o povo, mas depois não livra. Chega na última praga, Deus manda as famílias dos israelitas se reunirem em casa, cada uma pegar um cordeiro de um ano, macho, sem defeito, perfeito. Fazer o que com esse cordeiro? Matar ele, pegar o sangue, passar nos umbrais das portas, e onde o anjo visse esse sangue, ia passar reto, não ia matar ninguém. E em todos os lugares onde o anjo não visse o sangue, ele iria matar o primogênito. Só que tem uma informação interessante aí, em Êxodo 12, 46. Vamos dar uma lidinha. Aí a Bíblia diz assim, ó: o cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Dentro da leitura do Êxodo, essa informação ela passa assim como se fosse um capricho de Deus. Você mata o cordeiro, você assa, você come, todo mundo come o cordeiro, mas faz o seguinte: não quebra o osso dele. Meio esquisita essa afirmação, mas ela vai ser importante adiante. Agora, vamos mais para frente no Antigo Testamento, Isaías capítulo 53, e vamos pensar um pouquinho da perspectiva cronológica. Sabe que o Novo Testamento vai ser escrito por volta de 1900 anos atrás, 2000 anos atrás, e o livro de Êxodo que a gente leu, mais ou menos uns 1400 anos antes de Cristo. Então você vê que a gente está trabalhando com um texto muito antigo, muito antigo mesmo. 1400 anos antes de Cristo, mais ou menos hoje em dia, 3500 anos atrás. Estava escrito, o cordeiro vai ser comido, você não vai quebrar um osso dele. Tranquilo, a informação passou, por 3500 anos está escrito lá, o osso não vai quebrar, até hoje. E Isaías vai ser escrito mais ou menos por volta de 600 ou 700 anos antes de Cristo. É algo assim para parar para pensar, porque são quantidades de tempo muito grandes, não é brincadeira. Não é escrito hoje, daqui a um ano, não, não. 700 anos, 600 anos antes de Cristo. E o livro de Isaías é um livro fantástico, impressionante, lindo. Então a Bíblia diz assim, a partir do verso 3 de Isaías 53. Olha só, falando de um homem que assim ninguém sabe quem é, ou sabe. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E nós pensávamos que ele era um aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos vivos, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua prosperidade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O texto é tão impressionante que esse texto é citado várias vezes no Novo Testamento. Em várias narrativas de Pedro, Atos, Lucas, João, se faz referência a Isaías 53. Se fala de um homem oprimido, humilhado. As pessoas pensavam que ele era castigado por Deus, mas o que de fato estava acontecendo é que ele estava carregando os pecados das pessoas. Ele não abriu a boca. Algumas coisas muito interessantes, né? Por juízo o opressor foi arrebatado, ou seja, foi condenado e julgado injustamente. Juízo opressor, algo errado. Jesus foi julgado de noite, a lei judaica proibia julgamento de noite. Tudo errado, pecado. E algumas outras coisas importantes o texto diz, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, tem uma que é interessante. Designaram a sua sepultura como perverso, mas esteve com o rico na morte. Muito provavelmente os homens queriam enterrar Jesus lá no meio do indigente. Mas aí a Bíblia diz que José de Arimateia e Nicodemos pedem o corpo de Jesus e enterram ele entre os ricos. Super interessante, aí está aí. Isaías 53, escrito 700 anos antes de Jesus. E tem uma questão aí, né? Ao Senhor agradou moê-lo. Pesado, Mas o que Jesus passa na cruz, o que Jesus passa no seu julgamento, o que Jesus passa na sua tortura, é algo realizado sobre a plena consciência de Deus. Mas tem mais. A Bíblia diz assim: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Cristo não foi pego de surpresa, mas ele se entregou. É diferente. Alguns têm a impressão que Jesus era uma pessoa que estava no lugar errado na hora errada, né? Não. Jesus era a pessoa certa na hora certa. E sem o que ele fez, uma mentirinha não tinha perdão. Um pecado sexual não tinha perdão. Uma fofoquinha não tinha perdão. Para sempre. Vocês entendem o peso da lei de Deus? Quem pode suportar o peso da lei de Deus? Pecador não pode. Mas Jesus suportou. E existem algumas coisas interessantes. Vamos voltar para João, capítulo 19. E eu queria mostrar uma coisa assim impressionante para vocês. Nós lemos dos versos 28 a 30. Vamos ler dos versos 31 a 37. E nós vamos terminar. Aí a Bíblia diz assim, olha: Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, o que aconteceu? Não lhe quebraram as pernas. O romano está executando Jesus na cruz. Não era judeu, não comia a Páscoa, não sabia da história do cordeiro, que não podia quebrar o osso do cordeiro. Aí os judeus viram que já estava todo mundo morto, os três, Jesus e os dois. Ó, vamos deixar esse povo aí nessa cruz não. Quebra a perna de todo mundo e... Ah, tá bom. Vão lá, quebra a perna da esquerda, faz a volta, quebra a perna do da direita e olha para o do meio. O que impediria aquele homem de quebrar as pernas de Jesus? Nada. Ele acabou de quebrar a perna de um e de outro. Você acha que o romano fazia diferença entre os três? Claro que não. Para ele era tudo a mesma coisa. Mas ele olha para o do meio e cutuca com uma vara. Sai sangue e água. Não, esse aí não precisa quebrar a perna dele, não. Tira ele, já morreu. E o seu osso não será quebrado. Jesus sofreu tortura que a gente não precisa descrever. Mas a Bíblia diz que ele foi moído. Não sei se vocês entendem o que isso significa. Nós estamos muito acostumados com imagens da cruz, onde um Cristo não sangra, onde ele está inteirinho, né? Tem carne no seu rosto, nos seus braços, na sua perna. Não tem cortezinho, né? No máximo tem um ou dois assim para fingir que está sangrando, né? Esses crucifixos católicos por aí. Nada disso. Jesus Cristo estava destruído, desfigurado. Era assim que ele estava. E quando ele viu que tudo estava consumado para se cumprir a escritura, sabe o que ele falou? Estou com sede. O que você espera quando você está com sede? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Bonitinha essa água, não está? Transpirando, gostosa, purinha. Perto da cruz, tinha alguma coisa lá, mas não era água, era vinagre. Aqueles homens pegam uma esponja, colocam lá num pedaço de pau e encostam na boca de Jesus assim. E ele grita: está feito, está consumado. É impressionante a palavra de Deus nesse ponto, impressionante mesmo. E eu queria ler para vocês uma coisa que Davi escreveu. Alguém sabe em que época que Davi viveu? Mais ou menos? 1000 anos antes de Cristo. Mais ou menos. Davi. E Davi, você sabe que ele gostava muito de fazer música, né? Os salmos. E a Bíblia diz assim, olha: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Salmo 69, verso 21. Davi cantava uma música estranha, né? Ah, tocando o violãozinho dele lá, a harpa dele. Me deram alimento por fel, e quando eu tive sede, me deram vinagre. Interessante essa música que Davi cantava 1000 anos antes de Cristo. Mas tem uma outra que eu queria ler para vocês. Salmo 22, verso 1, começa assim: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46 vai dizer que Jesus falou essa frase na cruz: Deus meu, por que me abandonou? Cadê Deus? Alguns chegam a dizer que no cristianismo é a única religião onde um Deus um dia falou como um ateu, né? Cadê Deus? Deus meu, por que me abandonaste? Mas será que Jesus estava falando como um ateu? Ou será que ele estava recitando um salmo na cruz do Calvário? Salmo de Davi, 1000 anos antes, para se cumprir a Escritura. Surge uma questão aqui e eu queria terminar com ela. Será que Jesus fez tudo isso só para cumprir a Escritura? A gente tende a dizer o quê? Jesus se entregou na cruz porque nos amou, para nos salvar dos nossos pecados. Mas será que Jesus amou, na verdade, foi a Escritura? Não a nós? Essa não é uma pergunta fácil de responder. Só que eu queria dizer uma coisa. Sabe por que tem Escritura? Porque antes que houvesse mundo, Jesus tomou uma decisão e conversou com o Pai assim: Pai, sabia que eles vão pecar? O que o Pai respondeu para ele? Claro que eu sei. Pai, eles vão se perder. Eu sei, filho. Você sabe o que eu vou fazer? Eu sei, filho. Eu morro por cada um deles. Antes que houvesse mundo. Apocalipse 13, verso 8. Ele é o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Ele escolheu a morte para você ter a vida. E se ele não morresse, nenhum de nós teria vida. O Evangelho de João fala do principal motivo pelo qual Jesus veio a esse mundo, pela boca de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, verso 29. Eu queria contar para vocês uma coisa muito importante, quero que vocês nunca esqueçam. A única coisa que Deus teria evitado se ele não tivesse criado Lúcifer ou Adão e Eva teria sido a cruz. Porque através da cruz Jesus destrói a obra do diabo e de Adão e Eva, do pecado, pela cruz. A cruz resolve o problema. Pela cruz, os filhos de Adão e Eva e Adão e Eva podem ser perdoados e salvos, resolveu o problema deles. E pela cruz, o diabo revela o seu caráter, e agora é justo que Deus o destrua para sempre. Então, qualquer problema que o pecado causou é resolvido na cruz, correto? Então, a única coisa que Deus teria evitado, não criando o diabo, ou não permitindo Adão e Eva caírem em pecado, era a cruz. Mas tem uma questão: Deus quer evitar a cruz? É isso que está importando para Deus? Grande parte da raiva que as pessoas têm de Deus é por que Deus permite o mal? E de fato, essa é uma pergunta muito difícil de responder. Tanto sofrimento, tanta injustiça, tanta maldade, tanta podridão nesse mundo. Por que um Deus bom permite tudo isso? Não é fácil responder. Agora vamos lembrar: pela cruz ele resolve o problema todo, de todo o mal. Através da cruz ele vai salvar os pecadores, ele vai desmascarar o diabo, e quem quiser ir com o diabo, vai com o diabo. O problema é de quem quiser ir. Mas quem não quiser ir, vai com Cristo para a vida eterna. Então resolve o problema. Agora é o seguinte, vamos se colocar no lugar de Deus. Antes dele criar o diabo, antes dele criar Adão e Eva. Olha, eu vou criar um anjo aqui, esse anjo vai se rebelar contra mim, vai pecar, vai fazer o ser humano pecar, vai todo mundo pecar, e eu vou ter que ir para a cruz para resolver o problema. Deus já sabe de tudo isso antes que aconteça. Aí chega na verdadeira questão. Deus poderia simplesmente não criar o anjo. Ó, resolvido o problema. Só que tem uma coisa. Isso seria uma mancha no caráter de Deus. Deus, ele não quer se envolver com a criação. Deus, ele quer só que todo mundo obedeça a ele, não faça nada que ele não quer. Deus, ele não se importa com ninguém, ele só se importa com quem? Com ele mesmo, com a vontade dele. Deus é egoísta, Deus manipula, Deus não dá liberdade, Deus é um tirano. Em resumo, Deus é um diabo, que escraviza todo mundo para fazer só o que ele quer. Quem fizer algo que ele não quer, ele não permite. E agora, criando Lúcifer, criando Adão e Eva e deixando o pecado existir, Deus responde da seguinte forma a essa questão: eu criei um universo de pessoas livres. Se você vai me obedecer, é porque você quer me obedecer. Não é porque eu te escravizei, eu te bati, eu te oprimi, eu te obriguei acima de qualquer coisa. Não. Não é essa obediência que Deus busca. Não é por aí. Eu vou obedecer a Deus porque eu amo Ele, por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez por mim. Esse é o amor que Deus quer. Só que Ele vai pagar um preço por esse amor. Ele vai dar liberdade. E sabe o que vai acontecer? O diabo vai usar a liberdade dele para roubar, matar e destruir. Sabe o que vai acontecer? O ser humano vai usar a liberdade que o ser humano tem para todo tipo de pecado. E como é que Deus resolve? Com a cruz. Ele vai pessoalmente para a cruz. E agora, ele coloca diante dos seres humanos a mentira e a verdade. E o que é que você quer? A mentira ou a verdade? É isso que Deus quer. E Jesus, ele estava se preocupando em cumprir a escritura, não era no campo da teologia ou da filosofia, era no campo da realidade, da vida. É nesse campo que Jesus quer resolver o problema, não é da teoria dos livros. Jesus não resolveu o problema do pecado escrevendo um grande livro sobre o pecado. Jesus resolveu o problema do pecado na cruz, e a partir da cruz, todo pecado que você pecou na sua vida tem perdão. Todo pecado tem perdão pelo que Ele fez por você. Qualquer pecado. Agora, Jesus não é aquele que permite o pecado no mundo. Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. Entende a diferença? O mundo evangélico pega essa história e diz assim: oba, podemos pecar. Podemos transgredir o sábado, podemos não obedecer nisso ou naquilo, não. Para Jesus é o contrário. Eu posso pegar essa história e, pela graça de Deus, vencer o pecado. Ser fiel à lei de Deus, guardar o sábado, amar, ter uma sexualidade transformada, uma relação com o dinheiro transformada, uma nova vida. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é mais servo do diabo, do pecado desse mundo. Agora é servo de Cristo. E pela cruz, Jesus nos fez seus servos, seus filhos, seus seguidores. E Ele falou assim: e esse evangelho vai ser pregado no mundo inteiro. Quando Jesus falou isso, quantos discípulos que Ele tinha? 10? 12? Imagina, gente, nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo hoje. Quantos creem no Evangelho? Quantos estão pregando o Evangelho? Milhões, milhões e milhões. Mas quando Jesus falou isso, tinha 12. Mas pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra, Jesus resolve o problema do pecado e coloca a sua igreja no meio do mundo para proclamar o perdão dos pecados. E essa noite, eu quero dizer para você, se tem alguma coisa que já te machucou na sua vida, que você tem culpa, se ainda existe algo na sua vida que te escraviza, que te maltrata, que te afasta de Deus, que te afasta da verdade, seja o que for, essa noite, hoje, agora, é um momento de perdão e de uma nova vida ao lado de Jesus. Está consumado. Ele adquiriu todo o perdão. E você pode sair daqui essa noite perdoado. O perdão é uma experiência que liberta a gente, para a gente seguir a Jesus. E para a gente receber o perdão, basta sinceridade. Jesus, eu menti. Jesus, eu coloquei o dinheiro acima de tudo. Jesus, eu tenho problemas com isso, com aquilo, e seja específico. Quais são os seus pecados, os seus problemas? Podem ser diferentes dos meus, diferentes uns dos outros, mas para todo pecado tem perdão. E eu preciso saber essa noite, quem de vocês precisa de perdão? Levanta a mão aí. Precisa de perdão? Então vai ter perdão, pela graça de Deus. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Faça a tua oração pessoal, um minutinho, vou deixar todo mundo quietinho, depois eu oro aqui da frente. Senhor Deus maravilhoso, Papai do Céu, obrigado porque cada um nesse momento entrega nas Tuas mãos os seus pecados, Pai. Nós não conhecemos os pecados uns dos outros, Pai, mas nós conhecemos o nosso pecado, Pai. Por tantas vezes, Senhor, a gente fala o que não deve, Pai. Fala o que é errado, de forma errada. Quem sabe existem pessoas lutando com a mentira, com a fofoca, com a agressividade, com a falta de amor no que fala. E eu te peço, Pai, que o Senhor perdoe a todos nós os nossos pecados nesse sentido, Pai. Só que, Pai, aquilo que a gente fala, Pai, é porque está dentro do coração, Senhor. E nós queremos te pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados do fundo do nosso coração, Deus. Se existe vaidade, se existe orgulho, se existe falta de fé ou falta de amor, por favor, Pai, destrói o coração de pedra e coloque em nós o coração espiritual, Pai. Muitas vezes também, Pai, os nossos pecados se manifestam no nosso comportamento, Pai. A gente não ama, trata mal, pensa mal, fala mal, faz o mal em algum sentido. Talvez alguns de nós ainda tenhamos vícios, dificuldades, problemas, e nós queremos entregar cada uma dessas coisas nas Tuas mãos, Pai. Te pedindo que o Senhor nos perdoe pela obra que o Senhor consumou na cruz em favor de cada um de nós. Senhor, nós te amamos muito, porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Nós não merecíamos, Pai, toda a tua bondade, toda a tua graça, toda a tua misericórdia, mas nós te agradecemos, porque livremente o Senhor nos concedeu esses maravilhosos dons pela tua bondade, Pai. Senhor, pelas feridas de Cristo, pelo sangue de Cristo, pela cruz de Cristo, perdoa a nossa vida e transforma completamente a nossa vida, Pai. Tira de nós o que é mal e coloca a tua lei, a tua graça e a tua verdade, Pai. Nos dá poder para sermos fiéis, nos dá poder para sermos felizes, acima do que o dinheiro, o sexo, a glória desse mundo pode nos dar, Pai. Senhor, a nossa família também precisa, Pai, da tua salvação. Visita cada um dos nossos familiares, livrando do pecado e do diabo, Pai, por favor. Também entre nós, Pai, existem pessoas doentes na nossa família, e nós pedimos que o Senhor os livre e os salve para o teu reino também, Pai. Terminamos essa oração, Pai, nos entregando nas tuas mãos e confiantes de que o Senhor fará por nós melhor do que podemos te pedir ou sequer imaginar pelo teu poder infinito, Pai. Salva-nos e guarda-nos em nome de Jesus. Amém.